95. A FM Sergipe e a Casa dos Frios vão sortear toda sexta um super kit de churrasco pra agitar o seu final de semana. E vai ser naquele padrão de qualidade da Casa dos Frios que você já conhece. São vários kits especiais com muitos espetinhos deliciosos. Ah, e não se preocupe que o carvão e a cerveja é por nossa conta. Promoção Churrascão 95. Mais uma promoção da sua FM Sergipe. Primeiro lugar no Ibope em parceria com a Casa dos Frios. Lugar de comprar barato é aqui. Avenida Coelho e Campos, 1401. Ligue e participe. 3236-2095. Sorteio toda sexta, meio-dia, nas 10 mais, primeira edição. FM Sergipe informa a hora certa. 8:29. Friotec Refrigeração, a sua loja de refrigeração, com tudo em peças e acessórios para geladeira, freezer e máquina de lavar. Venda de câmera frigorífica, material para instalação de ar-condicionado e peças para linha comercial e industrial. Localizada em Aracaju, na Rua Sergipe, 1370. Fone 3214-4121. E em Itabaiana, na Boa Nerges de Almeida, Pinheiro, 853. Informações 3431-2576. Nos siga no Instagram, arroba Friotec Oficial. Vem pra Friotec. São Jorge traz mais uma novidade. Acaba de adquirir uma luxuosa limusine para assim podermos proporcionar uma despedida inesquecível para pessoas especiais em nossas vidas. Esse serviço estará disponível para os clientes que adquirirem um novo plano diamante ou aqueles que queiram a contratação de forma pontual e particular. Entre em contato e saiba detalhes no Insta arroba Plano Funeral São Jorge. Fone 7999865-6598. Plano Funeral São Jorge. Amparo certo nos momentos difíceis. Há 53 anos, o APLP trabalha para fornecer aos seus consumidores o que há de melhor em combustíveis e atendimento. Nos modernizamos para uma operação limpa e sustentável, além de garantir mais conforto aos nossos clientes. Os nossos produtos possuem a qualidade e a segurança que o seu veículo precisa para te levar aonde for. Venha conhecer o novo sistema de GNV. O que há de mais moderno em GNV está no APLP. Pensou em combustíveis? Pensou APLP. Há 53 anos, o melhor para você. Quer mudança de vida e realização de sonhos? Então adquira hoje mesmo seu Casiocap. Nesse domingo tem dois carros no quarto prêmio. Um Onix Sedan mais um Fiat Mobi. Uma premiação dupla pra você. E ainda tem iPhones no segundo e terceiro prêmio. R$5.000 no primeiro e 30 giros de R$500 cada. Adquira o seu título e contribua com as ações da Vozos. Casiocap ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos. Casiocap tá esperando o quê? No aniversário do Mix Mateus, o seu fim de semana tem arroz urbano 4,39, feijão carioca que caldo 6,59, flocão de milho coringa 1,79, leite longa vida Betânia 4,35, bebida láctea Nestlé 1,59, bisteca suína 12,85, hambúrguer Friboi 99 centavos, linguiça Alegra 14,50, desodorante Nivea 9,99, água sanitária Dragão 1,45. Aproveite o aniversário do Mix Mateus. O mundo dos lubrificantes da Avenida Ivo do Prado está em festa. E você, cliente amigo, é o nosso convidado. Em comemoração aos 5 anos de sucesso dessa unidade, preparamos diversos brindes e toda a loja com até 15% de desconto. Reafirmamos o nosso comprometimento em continuar aprimorando nossos serviços, investindo em tecnologia e aperfeiçoando nossos processos para cuidar do seu veículo com total excelência. Mundo dos lubrificantes. A Farra de Pisos e Porcelanatos Ferreira Costa está de volta. Com pronta entrega e mais de 1000 modelos para levar na hora. O maior estoque do Nordeste com preços imperdíveis. Confira. Piso tipo A 54x54 Ariel. Só 21,90 um metro quadrado. Porcelanato tipo A 58x58 Tecnonês. Apenas 45,90 um metro quadrado. Bacia com caixa acoplada Luzarte. Só 259,90. Farra de Pisos e Porcelanatos Ferreira Costa. Outra igual só ano que vem. Aproveite na loja, no site, no app. Tudo o que vai rolar no seu final de semana, você curte no programa JuFest no rádio. Toda sexta das 8 às 10 da noite. Tá todo mundo ligado. Oferecimento Maratá, o melhor que há. Casa Balduco, sabores que adoçam, receitas que abraçam. Informe 95. Oferecimento Shopping Jardins, férias na Fazendinha, diversão e alegria para a criançada. Viva a essência de ser pai no Shopping Jardins e sinta esse carinho de um jeito especial. São muitas opções para você surpreender o seu parceiro de vida e uma super oportunidade de deixar o seu presente ainda mais completo. Nas compras a partir de R$200 você ganha um Natura Caiaque. Suas compras pelo Shopping Jardins Super App valem o dobro e você ganha também 2 sabonetes Natura Caiaque. Shopping Jardins, viva toda a essência de ser pai. Cevel, a sua concessionária Hyundai com o DNA sergipano, identifica a sua emissora. Hyundai é na Cevel. Cevel. Hyundai é na Cevel. Eu falei duas vezes porque seu Hyundai na Cevel é duas vezes melhor. São duas lojas modernas com DNA sergipano que só a gente tem. Na Cevel, você encontra Creta Action para pronta entrega e as novas versões do HB20. E mais, quer comprar um Hyundai Creta nova geração? A gente facilita tudo. Hyundai Cevel, Siqueira Campos e em frente ao Rio Mar. Aqui é duas vezes melhor. Hyundai. É inverno, a rádio que aquece. FM Sergipe, Eduardo Costa foi pedida. Adjan, bom dia. Toque Eduardo Costa pra mim. Mandar pra Dona Maria. Aqui é Tati de São Cristóvão, do conjunto Madalena Góes. Todo amor parece no começo mar de rosas, mas é triste numa lágrima que cai. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, e destrói tudo depressa até demais. Amar é como ter um sonho e despertar com medo de chorar. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa sempre. Vamos pra mais, Adjan, atenção. Mil amores. Mil amores. Bom dia, Adjan Souza, aqui é papai. Bom dia, palavra. Diga lá, papai. Eu sou da FM Sergipe, essa rádio faz sucesso. E sobre a enquete, Adjan, eu digo que nem todos os homens casados são safados. E pro homem chegar no limite safado, alguma coisa em casa tá faltando. Entendeu? Eu acho que ela tem que não generalizar todo mundo. E só aceitar. Se o marido dela é safado, pronto, ela tem que fazer isso pelo marido dela. Entendeu, Jean? Claro. Tá na FM Sergipe, tá todo mundo ligado. Valeu, papai. Valeu, meu irmão. Um abraço, papai da sala. Bom dia, meu grande locutor, Adinha Souza. Bom Olha, dia. Adinha Souza. Tá aqui de noite bonita, viu? Diga, tá aí. Não peça disso, não, viu, pra lhe tirar você desse horário. Se tirar, perdeu, viu? Você só quer sair se for uma urgência ou de férias, que fica com a caçuja, não? Tá aí, passa aí, Adinha Souza. Tudo na vida passa. Eu ofereço pra minha família Vital e todos que estiver ouvindo, né? FM Sergipe, todo mundo tá ligado. Valeu, já tomei café da manhã, me acalmei. Cris se acalmou, Cris. Cris que mandou ver, viu? Tava pé da vida aí, gravando esse instante o áudio aí. Bom dia, Jean Souza. Bom dia. Um sábado, muita luz, muito brilho, muita saúde a todos nós. A toda essa legião de ouvinte maravilhoso, meu padrinho Itabaiana, todos os Dedé e família, Carminha em família Itabaiana, Luzia família Itabaiana, Valdir, ex-vigilante e família, Roberto em Pedra Branca e família, a minha filha Elaine, Alessandra, meu genro Mateus, minha neta Elis, minha esposa Ana e a toda essa turma maravilhosa que está ouvindo. A FM Sergipe. Padijan, sobre essa enquete, eu acho assim, né? Eu acho que o casado tem um molejo melhor, né? Tem mais experiência. Tem um jogo de cintura e não há aquela questão de todos, né? Todos homens casados. É, generalizou. É um cara direito, um cara sério. Cacá Souza também é um cara direito, sério. Sério, é. Que são bem representados em casa. Eu, a mesma coisa, né? E tem muitos, né? Agora tem exceções. Mas eu vou deixar a resposta aí com Rael. Rael, daqui a pouco entra. Rael, não ligou ainda, não. Toca aí o cheiro da maçã com o Leandro Leonardo. É o Marcão do Santos Dumont. Valeu, Marcão. Essa é a minha opinião, Dijan. Nós temos um molejo, né? Temos um segredo, temos uma chave, né? Que guarda bem o segredo. E um capricho também, né? Fazemos gostoso. Esqueci. Nós somos direito. É, Dijan. Fazer um abraço, viu, né? Pra você, meu velho. Filho, tudo de bom, todo ligado, meu. Todo mundo ligado. Vamos lá, bom dia, meu amigo Adijan Souza. Bom dia, hoje, rapaz. O programa está divertido, viu? É, né? Seu amigo Aldemurfer, quem junte aí, ligado na melhor. Toca um aí de Rio Negro e Solimões. É nóis, meu amigo. Rio Negro e Solimões. Bom dia, meu amigo Adijan. Aqui é Vitor. Quem fala é Vitor Mercado. Sobre a enquete é o seguinte. Homem casado, daí não é assim. Mulher também dá abertura e dá em cima também. Uma prova disso, Adijan. Não precisa ir muito longe, não. Vai em qualquer academia aí. Academia? Você pode ver que as mulheres mais assanhadas, a maioria, são tudo casadas. E às vezes vai não tudo, sei, pra academia só pra atrair o marido. Do eu mesmo jeito, sei, que os homens, sei, também casados, dá em cima de mulheres na rua. E vice-versa. Também, Adijan, eu quero mandar um alô para Ninho da Roça Cristóvão, filósofo, Carlinho da Verdura, o verdadeiro batedor de Laje, Daniel do Chapéu, e todos os ouvintes da Sergipe. Toca aí, Vando, safada. Já toquei aí, essa, já Deus toquei. Deus abençoe a todos nós. Já foi tocada. Bom dia, meu locutor de todas as manhãs. Bom quero dizer dia. Que todos os dias estou sintonizada na Sarja Maravilhosa. Quem está falando aqui é Rosilma da Barra do Coqueiro. Por favor, meu locutor, gostaria de ouvir uma música de Toque 10. Eu ofereço para você, ofereço para todos que estão tá sintonizado. Ofereço para os melhores ouvintes do Viva Feliz. Ofereço para o grupo Zona dos Amigos. Ofereço para Dona Dida, mãe de Gabi. Ofereço para Maria Vieira. Tenha um ótimo final de semana. Um beijão no seu coração e fica com Deus. Assim, a gente está todo mundo ligado. Todo mundo ligado. Um abraço, viu? Bom dia, meu querido amigo Adijan Souza. Aqui é Gilson dos Ovos. Adijan, chegou com a dor novinha, viu? Com a dor não, parece um frango, viu? Ovo selecionado, bolachão, manteiga de fazenda. Temos leite de caixa, suco de uva Maratá. Depois um suco gelado. E o Adijan, e sobre essa enquete aí, eu acho que essa mulher tá enganada. Aqui em Sergipe tem homem assim? Eu acho que não tem não. Só se tiver no estado. Aqui em Aracaju, eu acho que não tem não. Você conhece alguém assim? Eu não. Porque se você conhecer, eu mesmo não conheço não. Eu acho que ela tá trocando as bolas, né? Bom, essa é a minha opinião. Ok, Adijan? É ok. Filme, todo mundo ligado. Todo mundo ligado. Um abraço pra você, meu Deus. música da sorte. Agora, a FM Sergipe toca a música da sorte. 13 para as 9, Cavaleiros e Guinho e Lulinha, é só saudade. Ei, forró, eu falei, Guinho e Lulinha, Cavaleiro do forró, Guinho e Lulinha, vambora. Tô te ligando pra falar o que nunca falei, doeu na consciência, mas eu te liguei. Você pode até se assustar, pensar que não sou eu, mas isso é só remorso de quem te perdeu. Você é tão salve, meu amigo Adjan Souza. Salve, Bahia, aqui da cidade de Maruim, da Rua Santiago. Admito teu trabalho aí na FM Sergipe, teu programa. Olha, cara, qual é o homem e a mulher que não dá em cima, né? Uma academia, você tá ali fazendo academia, você tá olhando ali, em cima de alguém e tal, uma pessoa. Não tem pessoa casada mesmo. Uhum. Sei. Conclua. Salve, salve, meu amigo Adjan Souza. Ah, já foi essa daqui, vamos com mais outra. Adjan, atenção, rapidinho. Bom dia, Adjan Souza. Bom dia. Aqui é do Parque São José. Que Deus te dê um ótimo dia, um ótimo sábado de muita paz e alegria. Respondendo à enquete, não é todas as mulheres não, Adjan, que vai pra academia, que nem esse cara falou aí, pra dar em cima do homem não. Tem mulher que vai pra academia pra se cuidar, cuidar da saúde e ficar mais gostosa para os homens, né? Apesar de muitas fazer isso, mas como ele disse aí, não são todas não, já que vai pra academia pra dar em cima de homem não, né? Agora, que nem diz o ditado, o homem casado é mais experiente no Borogodó, é sim. E qual é o homem que não é tua mulher, né? No Borogodó. Na rua. Todos. No Borogodó. É no Bereguedê, rapaz. Você falou Borogodó, mas acho que deve ser Borogodó e Bereguedê, né? Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo assim, sabe fazer o Bereguedê. Oi. Quando estou com ela, eu penso na outra. Quando estou com a outra, eu penso nela. E com ela. E assim vou vivendo com a outra. E com ela. Ela diz que me ama. me adora, a outra me adora também. Eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém. Eu penso na outra. Quando estou com a outra, eu penso nela. Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela. E assim vou vivendo com a outra e com ela. E assim vou vivendo com a outra e com ela. Ela diz que me ama, a outra me ama também. Ela diz que me adora, a outra me adora também. E eu gosto das duas, mas na verdade não sou de ninguém. Acabou, acabou, acabou. Acabou, né? Acabou, ó, meu ponto de vista só, você curto, é que ela não deveria ter generalizado, né? Toda regra tem exceção, toda, né? Nem tudo tá perdido, né? Tanto tem homens direitos, homens sérios que levam a sério um relacionamento, como mulheres também, né? Entendeu? Assim que eu penso, nem tudo tá perdido, pode ser difícil encontrar. Né? A gente pensa que não, mas dá trabalho, né? Tanto para o homem encontrar uma mulher decente, direita, que respeita, como também ao contrário, uma mulher encontrar um homem decente que respeita, né? Agora, não deveria generalizar. Só. Um abraço, hein? Sábado que vem tem mais. Fui! Essa música eu conheci alguém beijando seus lindos.